chegamos ao terceiro Zine Poesia. Um poeta que eu considero da minha geração, Sérgio Leandro. Um grande ativista poético da cidade e do bairro de Casa Amarela. Vamos a essa entrevista muito bacana com Sérgio Leandro e o poema que ele recita nesta edição. Eu comecei a escrever aos 15 anos, certo? E acho que um ano ou dois depois, eu comecei a frequentar os recitais do Alto Zé do Pinho, o Jailson Oliveira e aquela efervescência cultural toda. E aí eu comecei a aparecer para o grande público e declamar os meus poemas nos palcos e tudo, e nos eventos de rock, né? E muito tempo depois eu fundei o Movimento Cultural no Alto Mandu, Movimento Cultural Mandu, o MCM, e passei não apenas a declamar os poemas, mas passei a apresentar, né, fazer a função de apresentador, né, além de declamador com outros poetas que participavam dos eventos. Olha, eu criei o Poesia no Olho da Rua, o Labirintos, Poesia no Olho da Rua, Labirintos, e também participei dos eventos da prefeitura, né? Muitos eventos que a prefeitura realizou, eventos na Biblioteca de Casa Amarela, também os eventos com a Frevioca, né? Que eles faziam bonde chamado poesia pelos bairros do Recife, visitando as feiras dos bairros, como a Feira de Afogados, Casa Amarela. Então, no bonde chamado poesia, a Frevioca era usada como palco para declamação nos mercados populares. Eu participei da Marginal Recife 5, que fechou, não é? As antologias foram 5. Participei da número 5. Cada antologia é com 10 autores, cada autor com 6 poemas. E a número 5 fechou, não é? Foi uma iniciativa da Prefeitura, Fundação de Cultura. E também lancei o Libelo Azul, um livreto formato encarte de CD, que foi lançado num evento do Poesia no Olho da Rua, na comunidade do Alto Mandu, São Isabel. Eu fico muito feliz com isso. Você colocando lá no Google, poeta Sérgio Leandro, já aparece bastante coisa a meu respeito. O poema chama-se Três Lições de Vida. Eu estava acordando e ouvi o canto do galo, né? Isso é uma coisa bem comum, né? Eu acho que todo mundo na vida já ouviu o cantar do galo alguma vez. E aí eu decidi escrever os Três Lições de Vida, né? E uma das lições é exatamente o cantar do galo pela manhã. Aí, ouvindo isso, eu decidi escrever o poema Três Lições de Vida, porque acabou ficando a imagem muito forte, né? Da questão da negação de Pedro, né? Aquela questão de antes que o galo cante, né? Três vezes me negarás. Talvez tenha, assim, talvez, não sei. Mas quando eu escrevi, não pensei nisso. O poema diz assim: Três Lições de Vida. Primeira lição: o galo canta. Segunda lição: a passarada canta. Terceira lição: os homens se levantam. Vocês podem acompanhar o Zine Poesia, o programa Pelos Olhos e Ouvidos da Rádio Aconchego 88.1, e todo o material Pelos Olhos e Ouvidos Blogspot. Nos acompanhem, aguardo vocês lá. Curtam, compartilhem e comentem no Facebook. Valeu! Até o próximo Zine Poesia.